galera, tu quero doidão, galera. Então vê se não esquece, vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Ei, se liga, o Evolution chegou.